seu Jair Leonardo e muitos outros que marcaram época aqui em Minas Gerais como defensores brilhantes. Mas no princípio do ano, eu recebi um telefonema do Roberto me convidando para fazer essa palestra. E me deu o tema. Falei, Mauro, eu estou querendo passar para você na busca do amor imortal. E eu gosto de desafios. Sempre na minha vida foi buscando desafios e procurando vencer esses desafios. Mas eu não pensei que o desafio fosse tão grande, Roberto. Porque desde o dia que ele me telefonou, eu não parei de pensar no que seria o amor imortal. E tenho certeza que muitos de vocês estão pensando também, o que que é o amor imortal? Em um determinado noite, a gente sempre tem boas intuições à noite, eu recebi uma mensagem. Você está preocupado à toa. Olha o nome, amor imortal. Amor imortal é um amor que não morre. Mas qual é o amor que não morre? E aí eu comecei a raciocinar, comecei a pensar e vi que há uma grande diferença entre aquilo que a gente acha que é amor, mas que não é. Então veja só, o amor dos amantes é um amor que morre. O amor dos companheiros é um amor que morre. O amor dos amigos é um amor que inapelavelmente vai morrer. O amor de pai, de mãe, de filho, de irmãos, esse tipo de amor tem vida curta. Mas qual o amor tem vida longa ou eterna? E comecei então a pensar. E não foi difícil chegar à conclusão que o amor imortal é o amor pregado por Cristo. Mas onde está o amor imortal? Você sabe, Roberto? Sabe me dizer? Para eu ir lá e pegar esse amor imortal? Alguém sabe em que esquina está o amor imortal? Ou em que shopping eu poderia encontrá-lo? Em que igreja ele estaria escondido? Mas cheguei à conclusão que ele está sobre nós. Ele não está em nós ainda. Por isso é que o Roberto quer que nós busquemos o amor imortal. Ele está sobre nós. E aí é que é o X da questão. Ele tem que ser buscado. Mas de que forma? Eis o X da questão. De que forma nós vamos buscar o amor imortal? Eu gosto muito de Paulo. Acho que Paulo foi o maior divulgador da doutrina de Cristo. Os evangelistas descreveram a doutrina de Cristo, descreveram os atos de Cristo, mas Paulo é que explicou a doutrina de Cristo. E há uma carta de Paulo aos Filipenses, em 4 capítulos só. 104 versículos só. Mas ele, nesses 4 capítulos, eles nos apresentam várias atitudes que poderiam nos levar a conquistar o amor imortal. Porque ele fala, e dá toda a pregação de Paulo, é nos ensinando a cura interior. Nós precisamos nos livrar de certos vícios que temos dentro para que possamos abrir o coração e encontrar o amor imortal. Na carta aos Filipenses, Paulo nos dá 27 atitudes de cura interior. Mas ele tem um pedaço dela que está no versículo 9 do capítulo 4, em que ele dá o maior macete para a gente conquistar a cura interior. Paulo fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E agora vem o X. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. A gente só vai encontrar o Deus da paz a hora que nós encontrarmos o amor imortal. Paulo fez uma afirmação. Ele falou: e o Deus da paz estará convosco. Ele não falou assim: então o Deus da paz estará convosco. Ele afirmou: e o Deus da paz estará convosco. Agora, isso praticai. Meus irmãos, a coisa mais difícil que existe é praticar. Porque praticar nós precisamos de treinar. Sem treinamento, nós não conseguimos nada de forma perfeita. Comecem a observar. O padre Antônio Vieira, num de seus célebres discursos, ele disse o seguinte: tudo que nós fazemos, tudo que nós aprendemos, nós aprendemos fazendo. E vem, como que você aprendeu a andar? Andando. Como que você aprendeu a conversar? Conversando. Como que aprendemos a ler? Lendo. Como que aprendemos a dirigir como a Edna? Praticando a direção. E assim sucessivamente. E ele ainda vai até mais além, porque ele fala que a gente deve, inclusive, aprender a morrer. Como é que a gente aprende a morrer? Morrendo. No dia a dia, a gente morre. E essa morte do dia a dia tem que ser com a consciência tranquila do dever cumprido no dia anterior. Mas nós podemos ainda prosseguir com esse treinamento. Observem que nós tivemos uma seleção brasileira de vôlei que era fantástica quando ela era dirigida pelo Bernardinho. Mas o Bernardinho ele não abria mão de treinamento. Ele chegou a inventar certos instrumentos para que os jogadores treinassem mais e mais. chegou a inventar um canhão que soltava uma bola com uma velocidade fantástica lá para os jogadores cortarem e assim fazer o treinamento. Ontem eu estava assistindo televisão, no programa Bem Amigos, e aquele jogador do Flamengo, Rafinha, dizendo o seguinte, que o técnico do Flamengo, que é a maior estrela do futebol brasileiro hoje, é chamado de Mister, ele não abre mão de treinamento. Nós estávamos comemorando, mas no dia seguinte nós já estávamos lá cedo no campo de treinamento e ele não abre mão. Todas aquelas jogadas são treinadas exaustivamente. Agora, isso é agradável, gente? Jogar, vai treinar, é um sacrifício muito grande. Agora, o sacrifício maior é treinar a cura interior, é treinar aquilo que está dentro do coração da gente, que é o defeito que nós temos. Quais são os vícios que nós temos? Cada um sabe do vício que tem. Cada um deve prometer diariamente se livrar desse vício. Mas chega no fim da tarde, eles são mais fortes. E sem que a gente se cure desses vícios, nós não vamos encontrar o amor imortal. Paulo, sempre Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele fala 16 vezes em alegria. E quando ele escreveu, ele estava preso, ele estava nas masmorras lá de Roma. Mas falava em alegria. Vocês forem observar, 16 vezes ele falou alegria em 4 capítulos. Por quê? Porque ele defende que a salvação só pode acontecer a partir do momento em que nós vencermos as tristezas. O segredo é vencer a tristeza. Se nós continuarmos tristes, nós vamos ter muita dificuldade na vida. Eu estava fazendo audiência semana passada, em que uma avó buscava visitar os netos, e houve uma liminar em que o juiz determinou que os dois netos ficassem com ela de sexta a domingo, sexta à noite a domingo. Só que o juiz não percebeu que um neto tinha 14 anos e o outro 12. E ela estava feliz da vida. E eu disse para ela, a senhora já pensou no que a senhora está conquistando? A senhora já pensou que esse neto de 14 anos já tem namorada? Ela já pensou que ele tem compromisso de futebol todo domingo, às 7 horas da manhã? E que a senhora vai ter que levá-lo? A senhora já pensou que ele já vai para as festinhas no sábado à noite? E que a senhora vai ser obrigada a buscá-lo às 4 da manhã? Ela falou, mas a minha tristeza maior é não ter os netos perto de mim. Bom, tristeza maior vai tê-los, é tê-los perto da senhora nessas condições. O que, que eu sugiro, senhora? Transformar essa tristeza que a senhora está dizendo em alegria. Marca um dia, domingo de 15 em 15 dias, nós vamos almoçar com a senhora. E a senhora, então, vai fazer, transformar essa tristeza em alegria. Ela achou ótimo, fizeram um acordo, resolveu a questão. Mas a alegria, a tristeza, hoje é fator de preocupação da ciência moderna. Muitas vezes a gente gosta de curtir uma tristeza, trazer essa tristeza dentro do coração, sem saber que isso é perigoso. E eu estava lendo refletindo sobre isso e fiz algumas anotações. O que que causa tristeza? O saudosismo nos faz cegos ao presente, porque na lembrança tudo era melhor no passado. Então nós todos achamos que nossa vida anterior era melhor. Bom era no meu tempo. Quem é que não fala isso? E isso causa o quê? Tristeza. E tristeza, segundo a ciência moderna, que tem se aprofundado bastante na íntima relação entre tristeza e doenças. A Organização Mundial de Saúde tem feito uma correlação enorme entre tristezas e doenças. A pessoa triste vai perdendo a sua capacidade imunológica, vai ficando vulnerável à doença e tendo maior dificuldade de vencê-las. A gente sabe, a pessoa que está com câncer entristeceu, morre. Isso aí é o corriqueiro. Não sou médico, estou dizendo o efeito da tristeza. Até um simples resfriado ataca de modo mais profundo e mais demorado a pessoa dominada pela tristeza. Se a opção pela alegria é um dos grandes segredos para a cura interior, um dos grandes segredos para a alegria é aprendermos a chorar nossas mágoas diante de Deus. Isso é importantíssimo. Chorar as mágoas diante de Deus. O fator de cura de tristeza. Há pouco tempo atrás, eu estava assistindo uma série chamada Maria de Magdala. E na série, ela foi entregue pelo marido a um prostíbulo, conseguiu fugir e, por sorte dela, nessa fuga, ela caiu no meio de Cristo e dos apóstolos. Jesus e os apóstolos estavam ali reunidos quando ela chegou, apavorada. Foi, então, recebida, mas dentro do coração dela existia uma revolta enorme, muito grande. Jesus tentou de todas as formas convencê-la a se abrir, a aceitar Deus. E ela dizia que Deus não existia. Até que um dia, ela viu Jesus fazendo uma cura. E aí, então, ela se abriu. O coração dela se abriu, ela pediu para ser curada. Foi quando, então, nessa cura, Jesus venceu os 7 demônios que estavam dentro dela. Mas depois, conversando com Jesus, ela relatou que não acreditava em Deus, que não perdoava a Deus por tê-lo deixado naquela situação. E Jesus, então, falou, faz o seguinte, vai para um lugar isolado e chega lá, você conversa com ele, fala o que você quiser. Xinga, solta os cachorros dele. Tudo aquilo que você tiver vontade, você fala. E ela foi lá para um alto de uma montanha e esbravejou com Deus. Xingou de tudo quanto é jeito. Você me abandonou. Você não é justo. Você não poderia me deixar passar por isso que eu passei. Ainda fica aí caladinho, não fala nada. Onde é que você está? Aparece. Nisso, o manto que ela tinha jogado em cima de uma pedra voou. Até um vento levou o manto dela para depois, do outro lado da montanha. Ela foi lá buscar o manto. Quando chegou lá, o manto estava em cima de uma pedra. E um menininho escrevendo nas pedras lá. Ela chegou e falou, vou pegar meu manto. Pegou o manto, na hora que ela levantou o manto, qual era a palavra que estava escrita debaixo? God. Aí ela desmontou. Por quê? Ela fez do jeito que Jesus falou e do jeito que a gente tem que fazer. Nós temos as nossas mágoas, vamos falar com Deus. Vamos despejar nele. Foi Jesus que falou assim. só assim nós vamos conquistar a alegria. Então, Paulo, por isso, ele prega a alegria. E um dos grandes fatores da alegria, meus irmãos, é a música. A música é um dos grandes fatores. Mas não essa música que matou 9 domingos. Essa não causa alegria. Essa causa tristeza. Não a música que incita violência. Está sendo muito comentado hoje aí que um integrante do governo federal disse que o rock incita o uso de droga e que o uso de droga incita o sexo e incita o aborto. Ele falou. Está todo mundo caindo de pau em cima dele aí. Todo mundo. Eu fui num jantar anteontem, um conjunto tocou lá músicas que eu tive até que mudar o nome dele. Eu falei, isso não é Capital Inicial. É pecado mortal, porque ter que ouvir isso aqui é terrível. É terrível. E assim, muita gente foi embora porque a música não agradou. Era rock demais. Eu falei, gente, isso aqui nem, não tem jeito. Entendeu? Mas existem ótimas músicas. Existem músicas extraordinárias e que pregam o quê? Pregam a cura interior, gente. A gente, na fase em que estamos, nós temos que procurar selecionar aquilo que vamos ouvir, aquilo que vamos assistir. E há uns 4 anos atrás, nós comemoramos aqui no Brasil o centenário de várias pessoas. Várias pessoas. Centenário de Chico Xavier, centenário de Santos Dumont, mas teve um outro que também completaria 100 anos e que é um dos músicos mais extraordinários que eu conheço. Porque ele prestava muita atenção na questão da tristeza. E ele era convicto de que a tristeza ela causa a depressão. E a depressão é causada por 3 fatores importantíssimos. O primeiro fator que leva à depressão é a traição de amigos. Quem é que nunca foi traído por um amigo? Levanta o dedo. Jesus foi traído por 12. Todos cascaram fora. Aquele mais chegado, que era Judas, foi a traição mais grave. E quem é traído por um amigo começa a se ressentir daquilo. Ah, ele não deveria ter feito isso. Ele não foi leal. Ele não foi honesto, ele não foi amigo. Começa a imaginar coisas cada vez mais graves com relação àquilo ali. O segundo motivo de depressão é a perda dos bens materiais. E a minha vida profissional me mostrou que a perda de bens materiais quase sempre leva ao câncer. Inapelavelmente ao desencarne. Poucos são os que convivem com a perda de bens materiais. Poucos são aqueles que não lamentam o resto da vida muitas vezes aos amigos que te o teriam traído, a perda de bens materiais. A terceira causa de depressão: perda de pessoas queridas, perda de pessoas na família. Quem é que nunca perdeu um familiar ou um amigo? Se não perdeu, vai perder. Ninguém escapa disso. Mas são poucos aqueles que conseguem superar a perda de um ente querido. Se a gente for observar bem, essas tristezas que eu estou falando, a grande maioria são expostas pela mídia. A televisão só dá notícia ruim. Hoje mesmo, liguei a televisão, estava dando notícia de um enchente aqui na região da Prudente de Moraes. Levou carro, levou gente, derrubou árvore. Mas não deu notícia que na região oeste isso não aconteceu, porque nem choveu. O importante é a notícia que dói. Isso é triste. Vocês podem observar as mães daqueles rapazes que foram pisoteados, estão todos gritando justiça, queremos justiça. Tirando a culpa delas por ter deixado meninos de 12, 13, 14 anos num baile funk onde tinha 5 mil pessoas. E a culpa é do governo. A culpa é dos outros. E fica chorando: quero justiça, quero justiça. Mas o compositor a que eu estava me referindo, não sei, possivelmente muitos vão conhecer, outros nem tanto. Mas ele se notabilizou porque tinha uma voz horrível, uma voz rouca, uma voz feia. Ele não tocava nenhum instrumento, era só uma caixinha de fósforo, que era o instrumento dele, Adoniran Barbosa. Mas ele era um mestre da cura interior. Cada situação dessa que eu descrevi, ele fez uma música. Cada uma delas. Teve uma vez que um amigo dele convidou para uma roda de samba, o Ernesto. O Ernesto convidou, quando ele chegou lá, o Ernesto não estava. A grande maioria ia botar a boca no trombone. O Ernesto é um sacana. Ernesto não é amigo. Mas o Adoniran Barbosa fez uma música, fez um samba. E nesse samba, ele fala que o Ernesto me convidou para um samba. Ele mora no Brás. Nós fomos e não encontremos ninguém. Nós voltemos com a baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais. Não xingou. Ficamos com raiva, mas na outra vez, nós não vai mais. Entendendo? E esse samba é fantástico. E o nosso Marcelo aí. Mostra o pessoal que samba é esse, Marcelo. Ernesto nos convidou, ele mora no Brasil. se faça mesmo. Da outra vez, nós não vai mais. Você deveria, pelo menos, ter colocado um bilhete na porta mesmo. E fez uma música, todo mundo ficou alegre com a música do Armesto, o amigo que o traiu. Mas o Adoniran ainda tem mais. A perda de bens materiais. O Adoniran e mais dois amigos, o Zeca e o Joca, eles moravam numa maloca, numa casa importante, num bairro importante lá de São Paulo. Aí vieram os oficiais de justiça e despejaram eles, derrubaram a casa. Entendeu? E aí, escreveu um samba. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. Que aqui onde agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assombradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos para o meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia. Cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis brigar, mas em cima eu falei, os homens estão com a razão. Nós arranja outro lugar. Nós só nos conformemos quando o Joca falou. Deus dá o frio conforme o cobertor. E esse samba vai ficar imortalizado não somente na boca do Adoniran, mas do Marcelo, nosso professor de violão. Se o senhor não está lembrado, dá licença, Deus. Onde agora está? Esse edifício alto era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem pode se lembrar, vem os homens com as ferramentas. Que nós sentia, cada tauba que caía, doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei, o som está com a razão, mas arranja outro lugar. Só se conformemos, quando Joca falou, Deus dá o frio, conforme o cobertor. Cama do jardim, e pra esquecer, nós cantaremos assim. Ajuda aqui, sabe? Saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos, os dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos, os dias felizes de nossa vida. Mas Adoniran Barbosa era noivo, gente. Faltava 20 dias para o casamento. Ele ia se casar com a Iracema. Mas a Iracema, descuidada, a atravessa a Avenida São João na contramão. Veio um carro e debruçou ela no chão. Oh, Iracema. O chofer não teve culpa, Iracema. Você atravessou na contramão. Se fosse a Rede Globo, ia entrevistar alguém pedindo justiça. Prendeu o motorista. Devia estar bêbado. Estava correndo. A dona Irã, não. Ele não estava culpado. Mas hoje, você mora lá no céu, Iracema. Meus irmãos, uma das formas mais altas de amor é o amor renúncia. Esse amor renúncia é o que mais se aproxima do amor imortal. Eu costumo dizer que esse amor renúncia é o que concentra aquela forma de amar que Jesus falou, amar a si mesmo. É o amor da mãe pelo filho, do pai pelo filho. Qual é o pai que tem deixado aquele pedacinho do bife mais gostoso para o fim? O filho chega e pede, e ele, está aqui, filho, renuncia em seu favor. É muito difícil. É preciso ter uma capacidade grande de renúncia e precisa de ter uma evolução enorme, quase se aproximando do amor imortal. A dona Irã era assim também, gente. Estava com a namorada, falou, vou embora. Ela falou, não vai, insistiu para ficar, ela falou, não posso ficar. Se eu perder esse trem que sai às 11 horas, só amanhã de manhã. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Gente, isso é lindo. Desafio o pai que nunca passou noite esperando o filho chegar. Desafio. É porque não sabe o que o pai sofre. É preciso ter um filho que tenha essa capacidade de renúncia para ir reconhecer que a mãe não dorme enquanto ela chegar. Ela não pode passar a noite acordada. Ela não merece isso. É ela que está comigo, que me prepara tudo. E é ela que renuncia. renuncia tudo para mim, por que que eu não vou renunciar a um pedacinho da noite, a um pedacinho do namoro, para voltar para casa e acomodar? E aí ele fez o samba mais famoso dele, que todo mundo vai cantar, eu tenho certeza. Todo mundo já sulfejou o trem das 11. Entendeu? Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, sai agora. Mas a alegria, gente, ela tem que ser mantida, ela tem que ser alimentada. Ela não surge do nada, não. A música é um alimento da alegria. Mas são muitos outros elementos. E às vezes os mais simples possíveis geram uma alegria, uma felicidade muito grande. Eu estava há pouco tempo lendo Rubens Romanelli, ou Rubens Alves, melhor dizendo. Ele diz que ele gosta de ver a chuva, que vem vindo, vem vindo, vem vindo. E eu fiquei me lembrando dos meninos lá de Peçanha, minha terra. Peçanha é muito alto, e de lá a gente vê todo o espinhaço, ou a maioria das serras do espinhaço. E nessa época, então, de chuva, quando escurecia lá no espinhaço, a gente já sabia que vinha chuva. Aí ia todo mundo para um ponto alto esperar a chuva chegar. E aí ela vinha, a gente via que estava aproximando, a gente falava, chegou na Estrada Nova, chegou ali no colégio, e aí a gente via, já sentia o vento que antecede a chuva, aquela umidade. Nos primeiros pingos, saía todo mundo correndo. Ia para casa, que morava mais longe, morava, molhava. Então, são pequenas coisas que podem nos alegrar. Uma chuva. Eu, pelo menos, adoro ver uma chuva. Adoro ver aqueles relâmpagos cruzando o céu. O trovão. Adoro ver a água caindo. Quando eu estava viajando, gosto de olhar para cima para ver a chuva caindo no para-brisa. Mas acho que sou eu e poucos outros que gostamos dessa beleza, porque a maioria, a chuva inundou chegar. Mas essa beleza, eles não conseguem ver. Então, uma das coisas lindas é uma enchente. É o excesso de água. Uma das coisas mais belas que tem. Eu sou apaixonado com geografia e adoro serras, os fenômenos geográficos, chuva, tudo isso me alegra, tudo isso afasta as tristezas que porventura ousassem se aproximar de mim. Esse é um dos macetes para se chegar ao amor imortal. Essa é uma das atitudes para se alcançar o amor imortal. Tem 26 outras que podem ser lidas na carta de Paulo aos Filipenses. Agora, o que é mais importante, gente, é que tudo isso nos foi trazido por Cristo. Tudo isso nos foi ensinado por Ele. Ele que iniciou a sua trajetória sozinho, antes dando informação aos essênios, aquele que está prometido está entre vós agora, sou eu. E a partir daí ele começou o ministério dele. E esse mês é o mês em que nós devemos mais nos lembrar de Cristo. Curiosamente, a gente lembra mais dele com a tristeza. É na Semana Santa, comemorando a morte, quando a gente deveria lembrá-lo com alegria, quando se comemora o nascimento. Porque foi ele que, na sua trajetória, veio até nós. Manso e humilde, que brilhe a vossa luz, que todos saibam que sois meus discípulos, por muito vos amardes. Vós sois o sal da terra, que não deve perder o sabor. Sede brandos e pacíficos, perdoai àquele que vos ofende. Ao mesmo tempo, exclamou: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou de cima. Eu sou a ressurreição. Que ele possa renascer em nossos corações. E que eu possa abrir nesses corações o caminho do amor imortal. E que cada um de nós possa, a seu modo, comemorar esse Natal com alegria, pensando no renascimento interior, tirando o homem velho e viciado do coração, e deixando que esse amor que está sobre nós possa penetrar nesse coração velho e cansado, mas ainda ávido de praticar o amor imortal. Muito obrigado por terem me ouvido nessa tarde.